Judá e Benjamim, a esperança brotou. Zorobabel firmou seu pé. Viremos juntos, façamos o que é fé. Mas os adversários se levantaram na sombra. Seus planos tramaram, tentaram parar a obra do Senhor. Mas a fé ressoava, um canto de amor. Escritas em trevas de dor, acusações, um mar de temor. Mas o rei ouviu e a verdade brilhou. Parei a obra, mas não a fé que ficou. Cessou a construção, mas não a dor. As sombras querem me abater. Eu clamo ao Senhor.